agora. Tudo bem, você partiu para ver outras paisagens e o meu coração embora quis fazer mil viagens, fica batendo. Fica batendo parado naquela estação. Você batendo parado naquela estação e o meu coração embora finja fazer mil viagens, fica batendo. Fica batendo parado naquela estação.